se eu não corcoviasse e não me mandasse, minha barba crescia. Porque não tomei jeito e novamente entrei numa fria. Uma tal de Odete, uma linda jambete que parou na minha, dizendo ser solteira, morava em Mangueira, malandro não tinha. Aí eu ganhei, é que saímos do samba, eu todo empolgado, era madrugada, sem saber que estava embarcando em canoa furada. Cheguei lá no biombo, tomei aquele banho, depois fui me deitar. É, mas bateram na porta, ela quase morta, danou a gritar. Se manda pretinho, quem está aí é o Valdemar, professor de judô e karatê, é prejuízo você encarar. Se manda Luiz, o malandro é de amarcar, é instrutor de judô lá na pé, e na mão pra você não vai dar. E se eu não corcoviasse e também não me mandasse, a minha barba crescia. Simbora, gente, porque não tomei jeito e novamente entrei numa fria. Sim, uma tal de Odete, uma linda jambete que parou na minha, dizendo ser solteira, morava em Mangueira, malandro não tinha. Aí eu ganhei, é que saímos do samba, eu todo empolgado, era madrugada, sem saber que estava embarcando em canoa furada. Cheguei lá no biombo, tomei aquele banho, depois fui me deitar. É, mas bateram na porta, ela quase morta, danou a gritar. Se manda pretinho, quem está aí é o Valdemar, professor de judô e karatê, é prejuízo você encarar. Se manda pretinho, o malandro é de amarcar, é instrutor de judô lá na pé, e na mão pra você não vai dar. Se manda Luiz, o malandro é de amarcar, é instrutor de judô lá na pé, e na mão pra você não vai dar. Se manda Luiz grande, o malandro não tem medo, ele ainda anda trepado, e também é de sentar o dedo.